3 on the ground, 37, we take the runway by right, that we go, call ground control 121 this morning. Alright, I go 119 Portugal, this is the city. Controle infantil 6327, o Xanar passa 2000, solicita coral. Xanar 6327, 327, contato radar. Suba e mantenha o nível de voo 160, será o número, o nível final para o destino, que é 327. Isso aí do Coral no Bravo. Mano 60, Coral no Bravo, 6327, Oxanã. Boa tarde, Papa Romeu, Mike Lima Vitor, acionamento da critério, chamo para o passe. Mike Lima Vitor, táxi aprovado até o ponto de espera da Papá, QNH 108. Como trata de posição de 12 horas, 24 milhas, rumo sudoeste, é o Alfa Tango 72, passando nível de voo na 20, e subida a 180. É 327. Passando de 9805, confirme a razão de subida. Sim. Sim, e incrementar a razão de subida. Que confirme a previsão para o código. Confirme. Confirme, não foi copiado, né, 327. Boa, 23 para o código. Foi o código, né, 327. O código, né, 327. Passando 9805, confirme a proa ideal para a Raíra. Chame Santa Recife, frequência número 5, decimal 1, Oxalé 6267. Se mantém o nível de 1 na minha agenda, aguardo de autorização. Aceitar. Clima 20, decolagem 0, pista 17, vento 130, grau 08. Linha 327, tráfego anteriormente informado, está agora a posição de 2 horas 13 milhas. Se for necessário efetuar desvio, efetue-o pela direita. É, negativo pela esquerda, o mesmo está passando nível de voo 145 e subida 1 no outro. Os 49, sob controle 120, versão 8 no farol de Itapuã, tem escrito 1 mil pés até o farol da Barra ou liberação no mesmo, mau voo. Pode confirmar a frequência para o mais um vídeo, desculpa. 120, decimal 8. 120, decimal 8, mais um vídeo, obrigado. Salvador, Papa Romeu, mais uma, Vitor. Papa Romeu, Mike Lima, Vitor. Meu nome é Sérgio, eu posso ir para o Canal da Barra. Eu posso ir para o Canal da Barra, mais uma, Vitor. Saúde 9805, serviço radar encerrado, 57 milhas sudoeste de Salvador, se me mantém o nível de voo 180, sob controle ilhéu, frequência 20, decimal 1. Sorte, registro radar encerrado, 5-2 milhas, sudoeste do Salvador. Montanha nível de voo na 60, câmbio controle Léo, frequência no 20, próxima 1. Vitor, sua tarefa de voo 065, quando possível, chamado de pouso. Romeu Bravo, Oscar Torres. Eu quero o número Solicitando identificação, chegada da nossa zona autorizada. Eu para mim de voo 050 e chegada, seja a aula 018. Bravo, taxa 30, até o ponto de espera da Papac, chegando 08. Lembra a voz, autorizado ingresso, destino 7, chame a linha de trás. Acessando identificação, chegada ponto autorizado. Esse dia chegada para 4.003, tem a dar o número 8. O meu bravo aço, decolagem autorizada, destino 7, vento no 50 graus, 089. Salvador, e mantém pistola 0. Salvador, meu bravo, Oscar, decolada 07, chamo controle de Salvador, 90, 10,8. Oscar. Mike, Wolf, Mike, estou em Salvador. Meta critério, chamo 4. acione seu transponder no modo normal, suba e mantenha o nível de voo 200, aguardando contato radar, conforme a autoridade. Sim, aí acionar normal 5125, o meu gravador. É 355, decolagem autorizada, pistola 0, vento no 30 graus, 089. Chega de decolagem, já vem. Tá, Romeu, rodou minha voz, está agora em contato radar. Meia dúzia, de milhas iguais, que deu o VR de Salvador. Chame o ponto espera da papá para a decolagem. Mike, Golf Mike, chame o ponto espera da papá para a decolagem. Mike, Golf Mike, torre. Golf Mike, como recebe a torre? 1466, deixa a via para 2000 pés, QNH 1018, autorizada a final do procedimento ele é acessível da pistola 0, reporta a estabilidade. Aixão, Salvador. Fechando no ponto espera da papá, QNH 1018. Fechando a 6355, decolado 1010, chama o controle Salvador 120 de 1 a 8. 208, 635. Excelente, 355, boa tarde, contato radar, se prepara o nível de voo 380, após 2000 pés, voo direto letra. Após 2000 direto letra, 62, 355, voz, confirme o ponto de modificação e o estimado para pouso. Seguindo via linha do litoral norte, Está testando do eixo de decolagem, agora só uma freio de decolagem, ok? Agora vou decolar as três. Você já acorda? Posso ingressar no intervalo, vitoriza direto, correção? Decolagem autorizada, postura 0, vento 940, grau 08, não. Decolagem autorizada, 03. 317 é o número 2 da aproximação. Confirme, tem condição de reduzir para 2009. Afirmativo. Fique autorizado o guarda-luna, vença para 3010, aguarde autorização para você de novo. Pois, reduzindo então, 7 para 3, 1, 2, 3, 3, 3. Confirma a precedência, Cairu? Altimetria 2016, altimetria 0108, complete redução para 1809, reporte estabilizado na final do procedimento IMS XR da pista 0. Então, 3367, correção, desça para 2500 pés. Mike, bom, como é que chama o controle de Salvador 2018? Bom, bom. Chame sempre a Recife, frequente no 25, décima 1. Já o funcionamento a critério, chame de táxi. Acompanhe mantendo 510, via litoral norte. Gente, mantém 510, eu posso fazer o mesmo atestado. Controle Salvador, 3155, via 710-1. 3155, contato radar do aparelhinho de voo 320, via saída São Roro. Via saída São Roro, 3155, pode voar Samvo? Autorizado Samvo, 3155. Autorizado Samvo, 3155, tá. Nível 4, 0 graus, 1, 0, 9. Chame o centro Recife, frequência no 25, decimal, correção, no 2000, decimal 0, para serviço de informação de voo. Este é o 7, vamos seguir a prática de uma aproximação, agora passando o marcador externo, posição de 207, 2,5, 1, eco, 9, 0. 7, 3, 7, 8, 9. 7, 3, 7, adicional, posição de 2 horas. A meia dúzia de milhas é um certo de pequeno porte volume nos corredores visuais de Salvador. Tá, 3, 3, 7, autorizado a final do procedimento ML, 6, 6, da pista no zero, no posto estabilizado. Fora estabilizado, antes de 3, 6, 7. Thank you. 7, bom dia, prossegue 2, Roberto. Autorizado o uso do operador de motel, 3307. 2, Roberto. Referência de Juliette, informa o tráfego, posição de 1 hora, 2 dias e meia. O tráfego está prosseguindo para a aproximação para pouso da piscina 0. E o mesmo está passando agora 2.500, está indo para 2.600. Final, chama o seu retorno número 8 do sinal 95. 2 9 5 para a garota. Vamos. O direto, voo antiga rotatória, reporte visual com campo. 25, chame Centro Recife, frequência 25, destino a ONU. Mais 20 mais, continua a posição. Sobrevoo, mais curto, mais curto. Eu recebo o seu modo alfa e charge, só que eu transpondo. Através de animal, você precisa. Linha Juliette, com localizado sistema 7, vento no 40 graus, 08. Todos localizados no 7, linha Juliette. Boa tarde, destinamento 3 e no 4, autorizado a linha e decolapso no 0, vento no 4, 0 graus, 0 8. Capturizado o alinha e mantém captura no 7. Prende a Juliette, chegue livre na Quebec ou na Papai, aguarde as instruções para seguir até a parte 4. Estacionamento 3 no 4, decolador 27, chame controle de salão 010, decimal 8. Controle, metaloi, 868, no 4, contato radar, totalizou 3140, dia 6 da mão. Contato radar 340, dia 6 da mão, 63 no 4. Uma 36 está em contato radar, 69 milhas nordeste de Salvador, acionando identificação, voe para a posição Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, volte no Cruz Salvador na 08, sendo quando pronto para descida. Uma 36, você está no nível de voo 060, altímetro na 096. enviado até o Parque 4 estacionar a frequência 8. 30, autorizado a linha ainda colapso no 0, vento no 30 graus, 099.